Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos livres para sermos um, para vivermos em unidade. E nessa noite nós podemos profetizar juntos que nós somos o povo a quem Deus libertou e verdadeiramente somos livres.